Uno 399, chama agora o centro Recife. Uno 33 decimal 25, por favor. 3325, boa, 399 da Gol. Operacionamento de táxi, chame torre 118 decimal 6. Mantenha. Papá Romeu Eco, é que foi papá? Desça para 2 mil pés, altímetro 0111. Completa a redução 1809. Sim, a gente vai completar a redução de 102 mil pés, o Eco foi papá. Controle WebJet 6720, vai sentido 080, na chegada bom. WebJet 6720, reautorizado 4 mil pés. 4 mil, autorizado Web. Como é que é? Altímetro no 0 no 1. 190, 3 mil com milhão. Desça para 500 pés, altímetro no 0 no 1, aguarde transferência. Controle Papatango Whisky Mike Alpha. Papatango Whisky Mike Alpha, controle Salvador, contato radar na decolagem, suba para o nível 380 na saída da EL, após lida direto bridge. Sente sobe 380 na da EL Whisky Mike Alpha. Papá Romeu Whisky, Oscar Bravo, torre 118 decimal, meia dúzia. Alô, boa tarde. Bravo, Rafinho, vai passar assim, Bravo. Oscar Bravo, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Papá Romeu, Eco, que foi papá para o localizador, esquerda para o 140. Reduz a velocidade 1709. Reduzindo para o 140, Eco, que foi papá. Gol 92. Controle Salvador. Acione identificação, desce ao nível 100 na chegada a Mário. Desce gol 455, no motor interno na Mário, gol. WebJet 6720, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite o localizador. Direita 240, limitado para localizador, web 6720. TAM 3190 para o localizador, direita, proa 145. Desça para 2 mil pés, reduz a velocidade 1709. Segue traço na aproximação. Charlie 525 a 7 milhas. TAM 3190, direita 1452, 1000 resistência. November 550, go pitch and reach and maintain 10,000. Nativo 160, decola da 10, com curva direita da Euleda subida. 1935, controle 5075, transponder triple 545. 5495, cotejamento correto, repórter pronto para acionamento. Porta. Esquerda 360, 300, Salvador Azul, pode descer? Azul 4206, autorizado descida ao nível 050. 050, esquerda proa 360. Saída será Dael, Leda, Bridge. Dael, Leda, Bridge, obrigado. 1219 à direita, solo foi ao 1. É, o Patrick contra. Posição 8. Tem, tá de contra. Obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde. Gol 925 e vamos. Gol 1925, autorizado ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Livre Alfa, reporte antes da Juliette, gol 925. Five zero, limit radio 260 from Salvador VOA. Descend until flight level 080. Right, heading 250, limit by radio 260 down to flight level 080. 550 Papa. Controle Papatango, Whisky Mike Alpha. Pantanal 47 no ONU, chama agora o centro Recife 133 decimal 25. 133-2547. WebJet 6720 vai atingir 4 mil. WebJet 6720, reautorizado descida para 2 mil pés. Ou agora à esquerda, proa 170, limite logo. esquerda 170, limitado pelo Lopes, para 2000, web 67, 20. Vai cruzar o 120, como assistindo, gol no 612. Gol no 612, desça até o nível 080. Para 80 ao 602. Controle, Whisky Mike Alpha. Papatango, Whisky Mike Alpha, controle. Confirme após Dael, qual é a posição? Após Dael, Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, Whisky Mike Alpha, grava. Web 6720, reduz a velocidade 1,70 nós. 1,70, reduzindo o web. Guarde. Azul 4206, reduz a velocidade 1,70 nós, curva direita pro 045, limite lock. 1,70 nós, direita 045. Localizador 4206, Salvador, passageiro 2231. Passarei 2231. Aguarde. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, bridge de controle 119, decimal 35, transponda 5044. Oscar Bravo, no solo azul 4, direita 121, decimal 9. 219. Pobre S7, 29, protegimento correto, reporte ponto para acionamento. Pessoal, Luiz Costa Bravo, me simulou na sua escuta para a aeroespaço. Luiz Costa Bravo, autorizado a ingressar na Alfa, reporte ponto para Juliette. Salvador, 5219, base. 35219, autorizado direto conquista. Direto conquista, 5219. Pilo Oscar Alfa, controle. Frequência livre. 7620, estabilizou o localizador. Desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LFX e aguardando transferência para a torre. 2000, aguardando transferência, web. Azul 4206, reduz a velocidade 1709. 1709, 4206. November 550, Golf Vito, descent to flight level 050, left 200, limit localize the course. Down 2050, left turn heading 200, limit by the lock, 550, coverage. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, o controle. How you approach, left hand for the Mike, papá, go ahead. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, descend to flight level 160. Gol 1612, autorizado nível 060. Desce ao 060, no 612. 35219, suba até o nível 150. Tráfego adicional na chegada mar em descida até o nível 160. Descida no 50, 5219. 1601. November 550, Golf Vito, reduce speed 170 knots. Feedback 170, go for it. Passageiro 2231, Papatango Whisky, Mike Alpha, chama agora o Centro Recife, 133, decimal 25, Alter, 126, decimal 85. 13325, Whisky, Mike Alpha. Salvador, gol do 601. Gol no 601, aguarde. November 550 Golf, descend to 2000 feet, altitude steady 1011. Reduce 170 knots. Reducing 170 down to 2000, 1011. Fight Golf. 060, gol no 612. No 612, operação para sequenciamento, esquerda proa 020, limite a radial 290T, Salvador. Reduz velocidade 2209. Em descida ao 060. Desce ao 060, esquerda pro A20, limite a 290, Salvador. Passaredo 2231, chama agora o Centro Recife, 126, decimal 0, bom voo. Azul 4206, autorizado, ILS. Autorizado, desça para 2 ou 100. Autorizado, 4206. 9-10 estabilizado, vai passando externo. Torre 118, decimal 612. Muito bem, boa. 9-5-5-0 Golf, descent to 2006, clear ILS, final approach, runway 10. 2000 ILS, 10. Salvador, gol no 601. Gol no 601 no controle. 60, passando a lagoa. Desça para 4 mil pés na chegada Golf, altímetro no 011. 4 mil, chegada Golf, 601. Mantendo 060, gol no 612. Mantenha. Azul 4206, reduza para velocidade de aproximação, tráfego 12 horas 5 milhas, Boeing 737-800. Gente, reduzindo 4206. Chaco Mike Papa, looking for lower. Papa 4 Charlie, Mike Papa, descendo do 4 level 070. 070, chega Mike Papa. Gol 1612, reautorizado, descida para 3 mil pés, altímetro no 012, completa a redução 1809. 3.012, reduzindo. Mandou uma boa, são 3190. São 3190, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3190. Whisky Oscar Bravo, antes da para cruzamento, também torre 118 nesse momento. 7672. 5-5-4-5, Livre Sonar, chama o plano para ataque. 12-4-2-0-6. Papapo, Alfa, Tango, Tango, controle Salvador. Alfa, Tango, Tango, assina a identificação, desça para o nível 050 na chegada a mão. Autorizado, cruzamento para o Patinho. Cliente, desça em condições visuais para o Instituto de Circuito de Tráfego, mantendo separação visual com o solo, altímetro no 011. 6720, livre pouso, 090 com 14. Livre pouso, web 6720. Cadê a leva? Gol 1612. Para o localizador, curva direita para o 055, reporte estabilizado, desça para 2 ou pés. Direita pro 55, limite LAC, dentro de 2000. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, Vector 4 Space, and left head 010, limited radio 300 from Salvador, VOA. Clear descent to flat level 060. Left hand 010, limited 300 from Salvador, VOA, down to 3000, Charlie, Mike, papá. Papá, Romeu, Mike, papá, Lima, procedência? Na sequência, pode cruzar para o Patinho. Telefone. Tão 3190, autorizado a ingressar na Juliette, posição 05. 3190, Juliette, 05. Olhe, boa tarde, então 3145. Final do procedimento ILS X-Ray, segue tráfego na aproximação a 612 de milhas, Gulf Stream. Paciente, igual 92 na sua escuta, estabilizado no localizador. 9550 Golf Vito, Tower 118, decimal 6. Tower 186, have a great day. 5000 Golf Vito. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, clear descent to 3000 feet, reduce speed 200 knots. Down to 3000, Charlie, Mike, papá. Controle, então 3145, boa tarde. Poderia voar, lida, senhor? Papá, papá, Mike, papá, Lima, confirma a procedência? Ué, Zulu, Cabaceira de Paraguaçu, está na vez de cada rotatória no momento. Torre 118, decimal 612. 386, boa. TAM 3145, contato radar na decolagem, estou para o nível 380, está presente, voa direto Leda. Graças, 380 Leda, obrigado, senhor. TAM 1925, voo 925, acontecimento correto, estamos prontos para acionamento. Polo 35415 para o táxi, 65 a bordo, 2 horas e 40, alterna, porto seguro. Para o localizador, direita pro... Papá, portal, mais papá, point of set, localize, Costa, right head 140, descend to 2000 feet, altitude 1011. Right turn, heading, can you confirm 140, down to 2000 feet, try to my papa. Now 120. Okay, right turn 120, turn to my papa, down to 2000. And reduce the speed to 170 knots. Coming down 170 knots, turn to my papa. 7729, após a passagem do trip cetaceano do parte 3 para a ponte terra, autorizada a acionar, tem um plano para ataque. Direita 219, 4206. Marco Papalima, inicia a espera no setor, aguardando instruções para prosseguir 17, devido à sequência instrumento não no zero. Positivo, é para aguardar no setor, senhor? Afirmativo, dá presente, faz curva à esquerda, mantendo no meu pé. São dois tráfegos apenas, já vou autorizar seu, seu final. Positivo, senhor. Tá bravo, decolou os 24, chama agora o controle, 1-1-2-1-1-9-3-5. Olá, 935, boa tarde. Foi, eu trip 54, o próximo ponto de espera pronto. Sente trip e mantenha o ponto de espera. November 550, Golf Vitor, clear to land, 090 degrees, 4 knots. Eu não sou a atenção para o 310, já está bravo. TAM 3567, a informação é a Tango, aguarde cópia. No 601, no reduz a velocidade 200 nós, autorizado descida para 2 mil pés, altímetro no 0 no 1. Reduz para 200 nós, desce para 2 mil pés, 1011, bônus 1601. Anibaixo, gravado 162. Torre 118, decimal 612. 186. Localizer, intercept, follow my papa. Papa, papa, channel my papa, complete airline final approach and contact now tower 118, decimal 6. 118, channel my papa, good afternoon. Have a nice night. É, o Mike Papalima tem alguém aproximando no 7, senhor? Mike Papalima, pode ingressar agora no final, se tiver conseguindo manter essa velocidade, para não empatar com o gol que passou externo agora, ok? Se mantiver essa velocidade, vai se encaixar na sequência do gol. Após o gol, vai ser, será autorizado. Positivo, o gol vai pousar no 7, senhor? Não, não, não, no 0. Positivo, a gente vai pousar no 7 aqui na cabeceira. Após a baixa altura, táxi até a 10, senhor, não vai interferir com o 1-0, não. Afirmativo, pode prosseguir, 1-7. Tower Tower, good afternoon, Mike Papa, Charlie Mike Papa. Charlie Mike Papa, continua pro. Papa. Oito. Gol no 601, reduz a velocidade 1809, está autorizada a final do procedimento LSXU e ficha no 0, reporte estabilizado. Vai seguir tráfego na aproximação 612 milhas, Charlie 25 Charlie. Reduzindo, reporte estabilizado na final do Express Rail, gol no 601. TAM 3145, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25. Responda 5103. TAM 3567, cotejamento correto, reposição do estacionamento. Ground team, November 55, go Victor, and the 01, tráfego à frente reduziu drasticamente para 1-0-0 nós. Retoração, curva direita, proa 200, limite lock. Proa 200, limite lock, 601. November 550, Golf Victor, taxi by Alpha Kilo 8 from 3. Pay attention to the marshal. Alpha Kilo 8 3, we have the marshal in the taxi. Grip 545 na escuta. Tá bom, Lima, tem. 01, vai passar o lock, tráfego agora com 89 graus. Gente, vai passar o lock, 601. Voo 1956 autorizado Recife, nível de voo 390, via Upper Witch 58, pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119 decimal 35, transponder 5101. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Witch 58, agora pista 10, curva à esquerda, transição Puca, transição Caju. Aciona 5101 e controle 519, voo 95. Voo 1856, cotejamento correto, repartição para acionamento. Reportará o número. Fala, boa tarde, voo 92 e vamos. Voo 5453. Tano 3567, livre de chamar, chama pronto para ataque. Gol no 925 para posto de acionamento, posição certa. Gol no 925, aguarde acionamento. Aguarde no 925. Fala, boa tarde, gol no 62. Fala, web 579, para ataque, no 48, 320 barulho. 729, autorizado o táxi via Índia, vamos esperar a pista 10, filme torre 118, decimal 6, 18 metro 10, 11. Via Índia, comprando o sistema 1019, Paulo Salvador, gol 1755 para pushback e acionamento. Gol 1755, aguarde acionamento. Confirme, senhor, você foi para o 755? Quero mais fácil. Fala Salvador, boa tarde, gol 1612. Gol 1612, autorizado em direção na Alfa, reportando da Juliette. Reportando da Juliette, menos 2. Azul 4206, autorizado em direção na Juliette, posição 03. Juliette, 3. Controle, boa tarde, o Trip 5495, decolando a sua escuta. Trip 5495, contato radar na decolagem, suba para o nível 160. A saída da El após Leda direto de Elos. Afirmativa, nota El após Leda direto de Elos, obrigado. Web 5729, observe tráfego da curta final, ali mantém a voz. Alfa Vitor Juliet, controle. Alfa Vitor Juliet, solicita o botão de parar para Pouso 120. Confirme. Alfa Vitor Juliette, solicita manter o litoral para Pouso na 1-0. Certo, mantenha o litoral, aguarde a terminação com a torre. Mantendo o litoral, aguarde a terminação com a torre, Alfa Vitor Juliette. Vamos para a cópia. 1-9-1. 1-2-1. 2-2, Alfa Vitor Juliette. 11. Controle 119 decimal 35, transponder 0141. Autorizado é qual? Ele agora 90. Ei, Salvador, boa tarde, é Tapatão, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, confirme para pouso. Essa Victor GDS mantém no litoral, no depósito do aeroporto, solicita pouso na 1-0. Na 1-0. Gente, o senhor então vai ingressar na perna do vento da 1-0 e reportar no través norte da torre. Mantendo 1 mil pés. Afirmativo, ingresso na perna do vento, reporta no través norte da torre da 1-0. Essa Victor GDS. Sua sul, altímetro 1-0-9, mantenha condições iguais a 500 pés. Bordo 455, alterna com fixa 3567. Tan 3567, autorizado táxi via taxiway Índia, ponto esperada, pista 10, torre 118, decimal 6, ajuste o altímetro 10111. 11, empate, Índia, ponto esperada, verso 86, torre 2567. Charlie, Mike, Papá, informe 8. Charlie, Mike, Papá, mantém hold before Juliet. Paulo, Salvador, gol 1755. Gol 1755, aguarde acionamento. Controle Salvador, Webjet 5729. Guarda, um radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da EL. Saída da EL, sessão 340, Web 5729. Webjet 5729, vetoração para evitar tráfego na saída da EL. Vai voar na proa 145. Limite será o passar o nível 160. Após o nível 160, voa direto bridge. Ok, proa 145, limite ao nível 160. Falhada de comunicações, após 160, voa bridge. Web 5729. Cotejamento correto, tráfego agora 3 horas a 7 milhas. Passando o nível 065 ao nível 160, Alfa Tango 72. Sente, Web 5729. Bom, 1755, o senhor tem condições de fazer pushback simultâneo com a aeronave da companhia à sua direita? A gente puxa, com certeza a gente puxa um pouquinho mais para trás, ele inicia o pushback também junto com a gente. Ok, após a aeronave que vai passar, a sua retaguarda será autorizada. Gente, o 1755. Grado 219, 601. Guardião Politudo, direto torre 118, décimo meia dúzia. Direto torre 118, décimo meia dúzia, direto, vamos botar. Boa. Torre Salvador, Guardião 102. Quem me chamou? Chamou a torre? O Guardião 102, aproximando-se do setor Rafaro, é? Aproximado aí, 6 milhas. Vai aproximar direto para o pátio, guardião? Afirmativo. Afirmativo. Então prossegue e reporta na curta final do GRE. Curta final do GRE, reporta. Salvador, boa tarde. Não copiei, confirme. Alcântara, 3567.0 da 10, pronto. 3567, autorizado alinhar e manter 1-0. Manter 1-0, 3567. Chamar a torre 186, Alfa Tango Tango. Torre Salvador, boa tarde. Papapá, Alfa Tango Tango, da próxima rotatória com o campo à vista. Tango Tango, continua a aproximação no 7, aguarde instruções. Tango Tango vai continuar a aproximação para o 7, aguardando a autorização. Clear Lima, Mike and Quebec, report you crossing the runway 17. Charlie Mike Papa. Portanto, 3567, tem livre decolagem, vai observar um tráfego pequeno porte.